pensar os conceitos e estratégias. No caso dos que apoiaram o candidato Vicentinho Alves do PR, os resultados das urnas foram um fiasco e conseguiram apenas 4,54% dos votos, representando 1.470 votos válidos, bem abaixo dos votos que o vereador Jair Souza, o Jairzinho da Prefeitura, teve nas eleições de 2016, ao ser eleito com 1.559 votos. Vale citar também que o apoio de Walter Júnior a Vicentinho não somou nas urnas, apesar dos 19.503 votos que ele conseguiu quando concorreu à Prefeitura de Gurupi na eleição passada. E, assim, não conseguiu transferi-los à eleição de hoje, onde os gurupienses demonstraram que não aceitam a peça ruim de serem tratados como curral eleitoral. Já a candidata Cátia Abreu não conseguiu ter nas urnas o mesmo número de pessoas que estiveram na caminhada do fechamento de sua campanha em Gurupi. Mesmo com o apoio dos grupos do prefeito Laureis Moreira e de Goiaciara Cruz, Cátia Abreu obteve apenas 2.108 votos em Gurupi, representando 6,51% da totalidade apurada. O prefeito de Palmas e candidato ao governo Carlos Amassa, do PSB, teve em Gurupi o apoio do grupo de empresários Oswaldo Estival, do PSDB, e do presidente da Câmara, Valdônio Rodrigues. Apesar de ser de outra região, superou tradicionais da política local, ao conseguir 6.696 votos, representando 20,67% dos votos válidos, assim como Marlon Reis, da Rede, que alcançou a terceira melhor votação em Gurupi, com 10,51%, representada por 3.404 votos. Marcos Souza, do PRTB, apesar de ter seu vice de Gurupi vereador Genilson Cirqueira, também foi um fiasco nas urnas, com apenas 334 votos, representados por 1,3% dos eleitores. Gurupi possui 55.883 pessoas aptas a votar. Mas assim, como todo estado, a abstenção chamou a atenção devido a 17.282 eleitores não comparecerem às urnas, representando 30,93% da totalidade, em 14,27%. Significa 5.507 eleitores optaram por anular os seus votos. Bom, uma eleição considerada surpreendentemente mostrou que os grupienses deram crédito ao candidato Mauro Carlesse, do PHS, que obteve 57% dos votos válidos, mais do dobro de votos do segundo colocado, Carlos Amassa, com 20,67%. Enquanto o segundo colocado do estado, Vicentinho Alves, mesmo tendo apoio de lideranças como a deputada Josi Nunes, vereadores do MDB, Walter Júnior e algumas igrejas evangélicas, conseguiu a votação de vereador ao contabilizar nas urnas apenas 1.470 votos dos gurupienses no primeiro turno da eleição suplementar deste domingo, dia 3. Tá aí a resposta sendo dada. Este é o Minuto Notícia. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Tocantins, Brasil e Mundo. Próxima edição, às 11 da manhã, ou a qualquer instante, se o fato merecer destaque. Fique ligado e mantenha-se sempre bem informado. Minuto Notícia, 95 FM. Enquanto isso, em algum chuveiro da cidade. Enquanto você não volta, eu vou largando as traças. Solidão é companheira desse risca-faca. Oh, oh, oh, oh, maldito sentimento que nunca se acaba. É, aqui não importa o jeito que você canta, o importante é que o sucesso que você gosta tá na 95 FM. Beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sucesso que o povo gosta de cantar. De veras não, estranho. E toda a gente já deu ganho. Diferente não. 95 FM. Receito, 28 horas, uma dose de anti-amor. Já tomei. Disparada, a rádio mais ouvida da região. Você sintoniza 95,9 e tá de cara com o sucesso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. foi mal, né? Mas o bacana é que essa rola toda hora por aqui. Que parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é 95 você. FM, a rádio pra quem gosta de música. Atenção, Dona Maria Baiana, vindo diretamente da Bahia, para atender a todos que precisa da sua ajuda. Se você tem problemas amorosos, financeiros, separação, problemas em seu casamento e problemas na sua lavoura, Dona Maria Baiana te ajuda. Trata-se de frieza sexual de ambos os sexos, vícios, embriaguez, desarmonia em seu lar, vítimas de inveja. Dona Maria Baiana resolve para você. Atendimento de segunda a domingo e feriados, das 8 às 20 horas, na Avenida Mato Grosso. Entre as ruas 2 e 3, número 1145 em Gurupi. Telefones 99918-0715 ou 98512-7517. Não confunda Dona Maria Baiana com outras que por aqui já passaram. 95 FM. Eu gosto de você. Nova Era Motos, todo mundo sabe. Nova Era Motos é a sua revendedora e amarra na cidade. Peças e consórcios, qualidade, compra para a maior variedade de motos novas e usadas. Acelera e vem pra Nova Era Motos. Nova Era Motos, sua concessionária Yamaha. Oficina especializada multimarcas. Motos, peças, acessórios, motores de popa e canoas. Telefone 3313-1213. Deixe uma Yamaha surpreender você. Nova Era Motos. Tá precisando de bateria aí? Disque Tubarão Baterias. Anote aí. 3313-2175 ou 99947-1832. Ah, aqui fazemos socorro. Instalamos a sua bateria onde você estiver. Ainda realizamos testes no seu alternador ou motor de partida sem cobrar nada por isso. E aqui compramos a sua sucata de bateria. E você já ganha aquele descontão na compra da sua nova bateria. Trabalhamos com as melhores marcas de bateria e aquele parcelamento em até 3 vezes nos cartões. Tubarão Baterias, vendendo baterias sempre pelos menores preços para Gurupi e região. Vem agora mesmo até a nossa loja e comprove. Estamos aqui na Avenida Pará, esquina com Rua 20. Tubarão Baterias. 95, a rádio diferente. Diferente não, estranho. É inacreditável, mais um show de preços baixos no Móveis Tocantins. Venha comprar barato e aproveite. Box de casal ortopédico de 389 por R$ 299,90. Guarda-roupa quatro portas de 439 por R$ 329,90 à vista. Cadeira de fio tradicional, R$ 49,90 à vista. No Móveis Tocantins, você compra e faz economia de verdade. Portanto, não perca tempo. Venha correndo aproveitar. Móveis Tocantins, vendendo barato de verdade todo dia. Avenida Livre, saída para Peixe. Em Gurupi, você pode contar com a Jaride Celulares, onde você encontra uma grande variedade de acessórios para o seu celular, além de mão de obra especializada para conserto e manutenção de seu aparelho. O seu celular molhou, quebrou ou parou de funcionar? Leve para Jaride Celulares. Faça um orçamento sem compromisso na Rua 13, entre as avenidas Alagoas e Rio Grande do Norte, número 1566. Fone Zap 984440320 ou 98500-2123. Jaride Celulares. Daqui a pouco, a 95 toca mais música. Na hora de comprar ou vender móveis e eletrodomésticos usados, o lugar certo é no Pregão Ponto Quente. 25 anos de tradição em Gurupi. Uma super variedade para o seu conforto. Na Rua 7, entre as avenidas Mato Grosso e Amazonas, no centro de Gurupi. Telefone 3312-8161. Pregão Ponto Quente. Tudo sábado, das 8 às 9 da noite. Aqui na 95 FM. Planeta Vibe. Planeta Vibe. Sua conexão direta com o que anda bombando nas principais pistas em todo o mundo. Uma hora com apresentação e mixagens. DJ Charles Bonfá. Combinados. Planeta Vibe. Planeta Vibe. O seu programa de música eletrônica. 95 FM. Ligada em você. Ela teve